Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Thank you. can take what was wrong and make it right. Baby, it's all I know, that you're half of the flesh and blood makes me whole. But this bottle's my only friend. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Do Brasil em uma única sintonia. Esse é o nosso Encontro Central, o programa que mexe com as suas emoções. Depois do intervalo, a gente está de volta com os recados do coração. Envie o seu ouvintecentral.com. Audiência de todos os corações apaixonados está de volta para todo o Brasil. Esse é o nosso encontro central. E agora a gente vai aos recados do coração. Você já mandou o seu? Mande agora. ouvintecentral.com. Cantinho da Carta, Encontro Central. Recado apaixonado da Carmen para o Diego, em São Paulo. Sempre te amarei, mas a cada nascer do dia. Te amarei por dia, horas, meses, anos. Te amarei nos dias chuvosos. Te amarei ainda mais nas horas de alegrias. Te amarei em todas as estações. Te amarei por tudo, ou apesar de tudo. Te amarei com todo o meu coração e para sempre. E é só contigo que a vida fica mais bonita. A Luciana Caminari, de Santa Catarina, para o Marlon. Obrigada por entrar na minha vida e mostrar que vale a pena lutar quando se ama. Obrigada pela sorte de ter você ao meu lado. Obrigada por tornar meus momentos melhores. Obrigada por estar ao meu lado quando ninguém mais estava. Obrigada por ter me amado com todos os meus defeitos e principalmente por nunca desistir do nosso amor. O Camilo, de Santa Catarina, para Débora. Veja em seus olhos a luz que eu buscava em minha escuridão. Quando você fala, meus sentimentos negativos se expelem. Nunca precisei chorar, mas por ti eu faço tudo. Tudo para não te perder. Hoje em dia é difícil encontrar a felicidade e por isso não quero perdê-la, pois ela está bem na minha frente e sabe-se lá quando eu vou ser feliz novamente. A Franciele, do Paraná, para o Cláudio. Não quero que você me largue. Não quero te largar. Não quero ter motivos para ir embora, para te deixar falando sozinho, para bater o telefone na sua cara. Eu fiz isso com todos os outros. É só que dessa vez eu queria muito que fosse diferente. Dessa vez, com você, eu quero que dê certo. Encontro Central. I think I finally know you. I can see beyond your smile. I think that I can show you that what we have is still worthwhile. Don't you know that love's just like the thread that keeps unraveling, but then it ties us back together in the end. In your eyes I can see my dreams reflections. Whether time would make us strangers, or whether time would make us grow. Even though the winds of time would change, in a world where nothing stays the same, through it all, our love would still remain. In your eyes I can see my dreams' reflections. In your eyes my questions. In your eyes I can see the reasons why love's alive. In your eyes we're drifting simply back. love you more. In your drifting safely back to shore, I think I finally learned to love you Encontro Central, o coração batendo mais forte. Músicas inesquecíveis. Encontro Central. Ooh, you did to me. Oh, love was so good, it filled up all my need. I was crazy for you, you were crazy for me. How could something so right go so wrong? My love, sweet love, why don't you say what you say when you say what you say anymore? I was crazy for you, you were crazy for me. How could something so right go so wrong? My love, why does someone else have to pull you through? Did they steal you away like a thief in the night? Love like this must take Central, o coração batendo mais forte. Forever young. to stay young. It's so hard to get on without a cause. I don't want to perish like a fleeing horse. It's like diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures could happen today. So many songs we forgot to play. Estamos apresentando Encontro Central. Encontro Central, a sintonia dos eternos namorados. Depois do intervalo, a gente está de volta com a nossa tradução, que está lindíssima. Não saia daí. O amor está no ar, apresentamos Encontro Central. Olá, Brasil apaixonado, estamos de volta. Encontro Central. De volta para todo o Brasil com mais uma hora do nosso Encontro Central, a trilha sonora do seu coração. Eu sou Fabrício Brandão e é um prazer estar aqui com vocês no nosso programa, que tem sido muito especial para muita gente. Você participa com a gente enviando o seu recado através do nosso site ouvintecentral.com. E agora está na hora da nossa tradução. As mocinhas traduções. Encontro Central. Apenas um sorriso, pois já não tenho tempo para esperar.

Encontro Central, o coração batendo mais forte. Yesterday I felt the wind blowing round my shoulder. I feel like I'm getting older. Still I can't forget your face. Separated by a million miles of ocean, my heart still feels the motion, even in this lonely place. Photographs and places I remember, just like a dying ember that's burned into my soul. Even though we walk the diamond-studded highways, it's the country lanes and byways that makes us long for home. I just find my mind has turned to dreaming, making plans and scheming how I'm gonna get back home. But deep down inside I know it's really hopeless. This road I'm on is endless. We climb our mountains all alone. Photographs and places I remember, just like a dying ember that's burned into my soul. Even though we walk the diamond-studded highways, it's the country lanes and byways that makes us long for home. Photographs and places I remember, just like a dying ember that's burned into my soul. Even though we walk the diamond-studded highways, it's the country lanes and byways that makes us long for home. Estamos apresentando Encontro Central.

You know, darling, all I can say is I love you, I love you. sacrifice. My ring of words that our feelings couldn't hide. Fly like in a magic carpet ride. And our love was meant to be only guide. I remember all those daydreams in the sun. And we should repeat the greetings by your forever. I'll be yours and you'll be mine. And you'll be mine. I'll be yours. You'll be mine. We were made. Músicas inesquecíveis. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. It seems Mama told her I wish it would have happened to me. Is this the end? Mama told me one day it was gonna happen, but she never told me when. She told me it would happen when I was much older. I wish it would have happened to me. Is this the end? I wanna know. As mais lindas canções de amor, aqui no Encontro Central. Depois do intervalo, mais recados do coração. O amor está no ar, apresentamos Encontro Central. Olá, meus amores, estamos de volta. E agora tem mais recados do coração aqui no nosso Encontro Central. Cantinho da Carta, Encontro Central. A Fátima do Ceará para o Lençom. Confesso que nunca acreditei em cara metade. Até o dia que eu te conheci. Ou melhor, até o dia que eu me apaixonei por você. Nunca pensei que um dia iria conseguir amar tão intensamente assim. Saiba que o meu amor por você superou tudo. E isso é uma prova que ele nunca irá se acabar. Recadinho do Rio Grande do Norte é da Gláucia para o Maurício. Que somente seus beijos me acordem em manhãs frias e que você faça de mim seu abrigo, esconderijo e moradia. Se esconde, se proteja em meus braços, se aqueça com o calor do meu corpo. Que somente minha voz te acalme, só meu toque te arrepie o corpo todo. O Serginho de Rondônia para Flávia. Gosto quando se entrega para mim, quando demonstra que está feliz por estar comigo, quando ri de qualquer coisinha besta que eu digo. Sei lá, isso me faz bem. Me faz pensar que você gosta dessa coisa de estar junto e que nada mais importa quando somos só você e eu. You

times are lost, but you never see the end of the road while you're traveling with me. Estamos apresentando Encontro Central. My time. knows what to say. Both falling from love, but not quite all the way. Look at us now, we're reaching back for yesterday, wanting to know if the other wants to stay. After all, I'm the one who said we're through. Now I can't live without you anymore. Out there lost, there's a dream that can come true. Is it worth the reaching for? Don't you want me anymore? Darling, hold me till the morning comes, until I see your smile. Take all the sadness from your eyes. Hold me till the morning sun. Let me stay. Canções imortais. Encontro Central. Let's take a walk together near the ocean shore. Hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given, when time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awaken, love will stand the test of time. The next life that we live in remains to be seen. Will you be by my side? I often pray before I lay down by your side. And if you receive your calling before I awake, could I make it? Encontro Central, o programa que une os corações apaixonados em uma única estação. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Estamos finalizando mais uma edição emocionante. Edição de hoje, segunda-feira. Obrigado a você pelo carinho. Um beijo do Fabrício Brandão. Boa semana e até amanhã em mais um Encontro Central.